escrevemos o nome no céu, com mil passos de dança por dar, e mostraste-me um mundo só teu, com promessas de ir e voltar. E eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui. Trouxeste tanto que me querias contar, sobre as cidades que há no fundo do mar. E eu estou aqui, eu estou aqui. Estamos tão perto de estar tão longe, como dois loucos na madrugada. Se me das tudo, ficas com nada, e abrem-se janelas em nós. Palavras na pele, em tatuagens brilhantes de azul, e pousaste-me um beijo fiel em telhados de vento e de sul. E eu estou aqui, eu estou aqui, e eu tanto que me querias contar, sobre as cidades que há no fundo do mar. E eu estou aqui, eu estou aqui. Estamos tão perto de estar tão longe, como dois loucos na madrugada. Se me das tudo, ficas com nada, e abrem-se janelas em nós. Thank you.